Novo Super Pop Live. A tecnologia e inovação aliada ao talento dos DJs Ellison e Juninho. Agora é live. Novo Super Pop Live. A nova mania do Pará. DJ Ellison. DJ Ellison. E mais um New Set Live. Aí, DJ Ellison. Solta, solta, solta. Pop Live. Ellison e Juninho, comandando o maior projeto live do Brasil. Quem tem história, jamais é apagado da memória. Tá, خفتك زين تمنيت اني ما بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا Tecnologia Live chegou! Novo Super Pop! Agora é live! Agora é Super Pop Live! Guardar de fogo todo novo! Agora é live! E já me conquistou! Meu amor, se renova! Ouça meu pop! Meu coração te voa! Super Pop Live! Hoje eu vou te ver! Toda a família se reúne! Começa o show! Que já me conquistou! Do pop,

fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Vai voar, vai voar, família vai endoidar. DJ Zé Lice Juninho, respeitados no Pará. É pop, é pop na feia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É pop, é pop na feia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Elison e Juninho e o show live do novo Águia de Fogo, Super Pop. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Alisson e Juninho e o show live do Águia. Quem tem história jamais é apagado da memória. Águia de Fogo, Pop Som. Quem conhece o que é bom sabe qual é o melhor. É Pop Som, o arrasta-fogo do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia, um toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Hipnotizado.